Aéreo 5956 autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 250. Após decolar, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponder 5522. Cruzamento correto, chame na taxa de hotel para o cruzamento, Força Aérea 5956. Força Aérea 6613, posição portão 02 para Puxa Neca Tratamento. Puxa Neca 6613, em coordenação com a equipe de som autorizado, chame para o nosso táxi. Coordenação com a equipe de som, inicia Puxa Tratamento, reporta a taxa de Puxa Neca 6613. Contato radar, pesado via chegada a Bonfi, eu saio mantendo nível de voo 060, sem negar 1020. Salvador, acho o passo 265, o espaço está aguardando o barulhador na posição 01. Ciente. 1973, decolado, cruza 2506. 1973, contato radar na decolagem, suba via 3, eu salvo 1 para o nível 360. Salvo 1 para o 360, é o gol 1973. Muito obrigado, boa noite. Gol 1970, contato radar, vista via chegada do mal de 1 para o nível de voo 070. Condições de decolar a partir da interseção? Gente, autorizado a alinhar e decolar, 120 graus, 109 a partir da interseção, Força Aérea 5956. Boa noite, Força Aérea 246. 1246, operação radar para sinal, ILS SA, pistão 0, curva esquerda, Voe na proa 195, limitado pelo localizador. Você mantém a 2 mil pés. Proa 195, limitado pelo LOC. Desce para 2 mil pés, voo na 24 metros. A bordo, Galeão, 4 horas e 50 minutos de autonomia. Ciente, autorizado táxi, ponto de espera, pista 1-0. Autorizado, até o ponto de espera da 4980, ciente, aguarde a autorização de tráfego. Obrigado. Força aérea 5956, decolou os 43, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. Para 3000 pés, Estado Livre, 5972. Autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, 120 graus, 119. CNN, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, 119. Isso, frequência 128.35, ao PN 123.8. PN 123.8, 128.35, é o gol 1973. Frequência 12835, PL 1238. Ah, 238. Pois sim. E 1238. Obrigado. 1592, de operação para sequenciamento, mantém a presente proa limitada pelo localizador. Quem vai manter a proa limitada pelo localizador em 5973? Gol 246 para o localizador, curva esquerda, na proa. Ela 50, autorizado ela, é 56, está estabilizado. Espera autorizado, é 6, chama estabilizado, com 2, 4, 5. 0, 5, 9, 5, 6, controle. Assusta, quando foi feita? Suba via, saiu da borda. Controle? Pega o contato radar, suba via, saiu da borda. Para o nível 2, 5, 0. 5, 9, 5, 6, 5, 0, segunda via. Dessa vez chegada a Bomé de ouro para o nível 060. Com 972, desce e mantém a 2 mil pés. Descendo 2 mil pés, 5972. Oceaner 6313, decolou os 4.6, chame o controle de Salvador, 120.8. Vocês para interceptar o localizador, cruz à esquerda, na proa 140, autorizado LS aqui, foi estabilizado. Da esquerda 140, autorizado X-ray, e LS, e o 5972. 146 com ponte final ILS, chama a sua, 18095. 18095, 1277. Salvador, vamos 888. Oi, Salvador, fala, vai chegar na 63, você falou na Sango? Chegou na 3, 1, 3, contato radar, suba via Sango 1, parando o voo 360. Contato radar via na Sango 1, sobe 360, você nasce 3, 1, 3. 1, 0, desce e mantém a 3.6, QNH 1, 0, 2, 0. 3.020, Salvador, recebe o voo 1, 8, 8, 8. 1, 8, 8, 8, precisa. Você está livre para seguir, descida? Isso, em Mateia 4006, QNH 1020, 4000, 1, 8, 8, 8. Negativo, aguarde informações posteriores. Torre Salvador, boa noite, volume 246, no ILS. Volume 246, avistado, autorizado pouso, 120 graus, 119. Livre pouso, volume 246, 110. Mike, 110 do MBB, Cesar. Bem, desce para 4, 230, proa, e confirme, cadê Mike? Mike 110 do MBB, Simbra. Ok, graças. 110 do MBB, Simbra. 1882. Sempre correto, acude pronto, estacionar. Obrigado. Gole Salvador Rio 5972, boa noite, estabilizado e evento. Rio 5972, número 2 na aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, 5972, aguarde. No solo 50, linha direita e táxi. Foxtrot Alpha, Juliette, posição 02, parte 1. Foxtrot Alpha, Juliette, posição 02, parte 1. O 5972, autorizado pouso, 90 graus, 90 graus. Conselho 2591, autorizado táxi até a Sassoy Hotel. Autorizado até o hotel. 78, desça via chegada do meio de ouro para o nível 050, terminal 019. 5972, no solo aos dois, corrija 53, livre aérea direita, taxiway Foxtrot, após Alfa, mantendo posição antes da taxiway Eco. Direita Foxtrot, Torre de Salvador, boa noite, Golo 888. Golo 888, número 2, na aproximação, aguarda autorização de pouso. Rio 5972, correção na instrução, reautorizado o táxi, Alfa Kilo, pátio 3, posição meia dúzia, Lima. Observe o sinalizador. Alfa Kilo, meia dúzia, Lima. Observe 2591, mantendo posição na entrada. Cliente, Força Aérea 2591, continue mantendo a posição. Na 3, passa nível 160, chame Recife, 128, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8. É 1235, confirme a secundária, senhor? Secundária 1, 2, 3, decimal 8. 1235, 1238, com o centro Recife, 8 a 6, 3, 1, 5. Boa noite, bom final de semana, senhor. Pronto, não vou. 591. 591, fizemos imediato, até 10. O 1970 no solo 55, livre pista na próxima direita, ingresse na Alfa e ceda passagem. Dê passagem ao Embraer 190 da Força Aérea. Ingressa na Alfa e cede passagem ao Embraer da Força Aérea, o voo 1970. Força Aérea 2591, reautorizado táxi via Alfa até o ponto de espera, pista 190. 251 via Alfa, tá por espera 1-0, obrigado. Corrigindo Alfa e Índia. Alfa e Índia. Com 1888, autorizado pouso, pista 1-0, 120 graus, 129. Pista pouso 1-0, com 1888. 7 com 9 LS, chama a sua, eu não vejo desse mal de seu. Chama Recife Frequências 126.85 ao termo 125.45. Ingresso no pátio. Conferido 591, autorizado, ingresso no pátio 1, acuse no ponto de espera, pista 10. No solo 58, livre na próxima direita e táxi até a posição 08 na minha escuta. Então tá, vou levar a próxima direita, táxi até a posição 08 na sua escuta, voo 1882. O táxi será via Eco com Foxtrot, após Alfa e Juliette. Então vai Alfa, Juliette e 08. 3305, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, 120 graus, 119. Pouso autorizado na pistão no zero, 3305. Torre Azul 4980, na posição 3 para fugir. Azul 4980, aguarde a televisão. Aguardando 4980. Azul 4980, posição 03, é autorizado, chama o transfer táxi. É autorizado, chama táxi, Azul 4980. Táxi, reporte localizador, livre do SP. Ok, reportar a localização do 3178. Conferida 591, autorizado ali, mantém a pista 1-0. 91 ali, mantém 1-0. TAM 3305, no solo 01, livre pista direita, táxi Eco, táxi Alfa Juliette, posição 05, táxi 1. Eco Alfa Juliette, 05, 3305. Forçário 2591, autorizado a decolar, 120 graus, 119. 0591, autorizado a decolar, 120. localizado o táxi, via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 1-0, azul 4980. Localizado até o ponto de espera da 1-0, via Índia e Alfa, azul 4980. Correto. Forçada 2591, decolou 03, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. Forçada 2591, 208, boa. Boa. Salvador, boa noite, Força Aérea 2591, está na Arbor 1. Força Aérea 2591, suba via, sai da Arbor 1 para o nível 380. 2591, via até o 380. Azul 4980, tem condições de decolar imediato? Afirmativo, decolagem imediata. Autorizado, ingresso, decolagem imediata, 120 graus, 109. Avião, decolagem imediata, pista 109. Tá 3178, avistado, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, tá 3178. Azul 5001, aguarde cópia. Tá, 3178, autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 109. Livre pouso, 3178. Azul 4980, decolou 06, chama controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, 208, azul 4980. Obrigado, senhor. Bom final de semana. Obrigado. Boa noite, azul 4980, decolou Puca, Jamaracaju, faixa 1400 em subida. Azul 4980, contato radar, suba via, saída Puca para o nível 350. Subir via para 350. Cópia. Autorização para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 320. Saída Sango 1, transição Mótiva. Controle 120, decimal 8, transponda 5540. Protejamento correto, a posição estacionada. 959. Confirme o nível para Ilhéus. Azul 4959, autorizado para Ilhéus, plano Yankee, conforme rota do plano de voo, nível 140. Após decolar, curva direita, saída Coral 1 Bravo, controle 120.8, transponder 5541. Aguarde para o cotejamento. Tá 3178, no solo 09, liberou a direita na taxa Eco, vai ficar de passagem a várias viaturas em comboio cruzando na taxa Delta para o pátio 3. De passagem essas viaturas, que são as 5 viaturas, e fome visual com as mesmas. Sou visual, vai dar passagem às mesmas para 3178. Na 3178, após estas viaturas, é autorizado o início de táxi, continuar no táxi até antes da taxa Juliette. Após as viaturas, antes da Juliette, mantém 3178. Sérgio, agora azul 4959. Azul 4959, complementando a autorização de tráfego. É um plano, foi autorizado um plano Yankee, nível inicial 140 até a posição Coral, após deve coordenar com o controle de Salvador, descida para o nível 065 e também em coordenação com o controle Ilhéus, para pouso visual naquela localidade. Plan 3178, autorizado ao ingresso, posição 07. Foram 07 para 3178. Azul 4959, chama o próximo funcionário. Plana 212, contato radar, dessa via chegada da Média 1, para 4.000 pés, canal 0020. Espera 2591, passa nível de voo 190, chama o centro Recife na frequência 120.0, torne 128.8. 260.288, boa. Salvador, muito boa noite. É o Azul 2774, Ciente da Mike. Azul 2774, Ciente, aguarde cópia. Aguardo. Recife 1685, alternando 2545. Obrigado, senhor. Bom final de semana e até a próxima. Obrigado, boa noite, meu. Controle 120.8, transponder 5545. E autorizado o 160 ponto seguro, conforme a rota do plano de forma pista deve ser a Coral 1 Bravo. Nosso controle 208 e o transponder 5545. Cotejamento correto, acude pronto para acionar no FAT 3. Quando pronto, acionar o 2774. Santo Radar, dessa via chegada é Bomed 1, para nível de voo 050, terminal 1019. Os 4 atrasados, vou direto e tal. Contato radar, deixa eu ver, chegada Golf para 4.3, Canadá 1.09. Para 2.000 pés, Canadá 1.019, faz o estado completo a chegada do MED 1, reporte localizador, livre e ele é acessível. 2.000 pés, 1.019, ele é acessível, Xenéria 2.012. Cargo 9973, confirma sua rota? Amor 1 é nessa saída, Pedro Luno 7 para Nítico, Pedro Luno 21 ou Pibus. Pedro Luno 7 Nítico, e após? É Pedro Luno 21. Já vai em utilização de tráfego. Azul 5001 autorizado em coordenação da equipe de solo. É forte consultar. Autorizado Azul 5001. cargo pra você, galera, Tony? Tem a possibilidade de agilizarmos aqui o posicionamento e depois pegar a cota. Ele faz de cara, né? Sim, Matheus. Tá pronto pra cópia? Já tem o seu rota de luz. Sim, Matheus. Autorizado, Salvador Confins, 360, seria a rota do plano de voo, descer do Elefa, o plano número 7, Nítibo, 121, OPVUPS, conforme. Decola, pista 90, primeira curva direita, Aveluno, transição Elefa, controle 120, 8, transponder 5550. Autorizado a ISA 360, condição atacante, vai decolar da pista 10, de acordo com a rota do plano de voo. A primeira curva vai ser a direita, na saída Aburfono, transição Elefa, 120.8 ao controle, vai acionar 5550, continuando a 73. Chame pronto para o táxi no quadro de carro. Vai chamar pronto para o táxi, coach, coordenação, obrigado. 362, 1-2. 612, com prédio final em LS, chama a torre 08 no final de cima. Corre Salvador, Xané 6212, boa noite. Xané 6212, boa noite, fogo autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 129, ajuste 10, 19. E depois de pistão 0, Xané 6212. Reduzindo. Observador para Guarulhos e a rota do plano de voo, nível 340. Decola PT 1190, curva à direita, São 1, Leda, Motiva. Controle 120-8, transponder 5547. Da Guarulhos, via plano 340, pista 10, curva à direita, São 1, Motiva. Leda, Motiva, 208, controle 5547, transponder. Conforme rota do plano de voo, no pátio de carga, chame pronto para que estiver funcionando. Azul 5001, 116 a bordo, 4 horas e 25, alterna Serra Bravo, Serra Romeu. 001 Azul, taxa autorizada à direita, via Índia Alfa, ponto de espera, chame no ponto de espera, ponto de decolagem. Autorizada na última espera, Índia Alfa, chama ponto de 5001. Chanel 6201, solo 26, táxi à direita, via Alfa, é forte antes da táxi sua de leste. Direita via Alfa, chamará a táxi leste, 6293. Aguarde para o pushback sonoro. Aguarda. 079, 4 a bordo, tá com 4 horas de autonomia, alterna galhão. Será o 9979, táxi autorizado em frente, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. Chame o ponto de espera, pronto para o decolar. Índia Alfa, ponto de espera, chamou. Oi, Salvador, boa noite, Golo 733, patrulha externo, visual 1190. Oi, 733, boa noite, continua a transformação, aguarde pista livre, 1019 no ajuste. Guarda. Eu 5972 para o taco 3 a bordo, autonomia de 310, alterna com. Autorizado o táxi, vira pátio, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera, chame no ponto de espera, pronto, viu? E chama na ponto de espera, vai, Alfa. 6224, Solon 132, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6723, tudo autorizado, pistão a zero, vento 130 graus, 129, ajuste 1019. Confirmar livre pouso 1090, gol 733, 69.